Ficheiro 37, página 337, capítulo 25, coagida. Passou outra semana, talvez duas. Parecia não haver aqui muitas razões para contar o tempo. Era tão irrelevante. E a situação tornara-se ainda mais estranha para mim. Trabalhava todos os dias com os humanos, mas nem sempre com Jeb. Em alguns dias era Ian quem ficava comigo, noutras o Doc, e em determinadas ocasiões apenas Jamie. Mondava os campos, amassava o pão e esfregava os balcões. Transportava a água, preparava a sopa de cebola, lavava a roupa na extremidade mais afastada da piscina e queimava as mãos a fabricar o sabão ácido. Todos contribuíam com o seu trabalho e, tendo em conta que não tinha o direito de estar ali, tentava trabalhar o dobro dos outros. Sabia que não era isso que me faria conquistar um lugar, mas esforçava-me por tornar o fardo da minha presença o mais leve possível. Consegui ficar a saber alguma coisa sobre os humanos que me rodeavam, na maior parte das vezes só por os ouvir. Pelo menos fiquei a saber os seus nomes. A mulher, de pele cor de caramelo, chamava-se Lily e era de Filadélfia. Tinha um sentido de humor cáustico e dava-se bem com toda a gente porque nunca se metia em discussões. Wes, o jovem do cabelo escuro e hirsuto, olhava muito para ela. Mas Lily parecia nem dar por isso. Ele tinha apenas 19 anos e fugira de Eureka, no Montana. A mãe, de olhos ensunados, chamava-se Lucina, e os seus dois rapazes, Isaías e Liberto. Este último já nascera aqui nas grutas, com o parto assistido pelo Doc. Não encontrava muito a mãe e os filhos. Parecia que tentava mantê-los afastados de mim o mais possível, neste espaço limitado. O homem careca e de faces vermelhas era marido de Trudy. Chamava-se Geoffrey. Os dois costumavam andar na companhia de um homem mais velho, Heath, o melhor amigo de Geoffrey desde pequenos. Os três tinham escapado juntos à invasão. O homem macilento, de cabelo branco, era Walter. Estava doente, mas o Doc não conseguia descobrir o que ele tinha. Não havia possibilidade de lhe fazer um diagnóstico sem um laboratório ou análises. E mesmo que o Doc conseguisse descobrir a doença, não teria medicamentos para o tratamento. À medida que os sintomas se agravavam, o Doc começava a suspeitar que se tratava de um tipo de cancro. Aquilo angustiava-me. Ver alguém que, afinal, morria de algo muito fácil de curar. Walter cansava-se rapidamente, mas estava sempre animado. A mulher, de cabelo muito louro, a contrastar com os olhos escuros que andava a distribuir água no meu primeiro dia no campo, chamava-se Heidi. Travis, John, Stanley, Reid, Carol, Violeta, Ruth Ann, pelo menos sabia todos os nomes. Havia 35 humanos na colónia, 6 dos quais, incluindo Jared, tinham saído no raid. Agora, nas grutas, estavam 29 humanos e uma alienígena mais do que indesejada. Também descobri outras coisas sobre os meus vizinhos. Ian e Kyle partilhavam a gruta na minha aula, com as duas portas verdadeiras encostadas à entrada. Ian começara por ficar no quarto do Wes, noutro corredor, como forma de protesto face à minha presença ali, mas regressara ao fim de duas noites. As outras grutas vizinhas estiveram desocupadas durante algum tempo. Jeb disse-me que os seus habitantes estavam com medo de mim, o que me fez rir. 22 cobras cascavéis com medo de um rato do campo solitário? Neste momento, Paige já regressara à gruta a seguir à minha, que ela partilhava com o seu companheiro Andy, cuja ausência a atormentava. Lily e Heidi estavam na primeira gruta, com as cortinas estampadas. Heath ocupava a segunda, com a porta em folhas de cartão. E o casal, Trudy e Geoffrey, tinha a terceira, oculta por uma colcha a riscas. Ride e Violeta ficavam na gruta logo a seguir à minha, em direção ao fundo do corredor, com um tapete oriental manchado e poído, a proteger a sua privacidade. A quarta gruta do corredor pertencia ao Doc e a Sharon, e a quinta a Maggie, mas nenhum deles tinha regressado. Doc e Sharon viviam juntos, e em momentos raros de humor sarcástico, Maggie gozava com Sharon, comentando que tinha sido preciso a humanidade acabar para ela encontrar o homem perfeito. Todas as mães desejam um médico para as suas filhas. Sharon não era a mesma pessoa que eu vira nas memórias de Melanie. Teriam sido os anos de solidão com a azeda Maggie, que a transformaram numa versão mais colorida da mãe? Embora a sua relação com o Doc fosse mais recente do que a minha chegada a este mundo, ela parecia não sentir os efeitos dulcificantes de um novo amor. Soube por Jamie há quanto tempo os dois viviam juntos. Sharon e Maggie quase nunca se aliavam da minha presença na mesma sala, pelo que a conversa entre as duas era discreta. As duas continuavam a ser os meus opositores mais ferozes e as únicas em quem sentia uma hostilidade agressiva na maneira como me ignoravam. Perguntara a Jamie como Sharon e Maggie foram ali parar. Elas tinham conseguido encontrar Jeb sozinhas, chegando antes dele e de Jared? Jamie pareceu entender a verdadeira questão. O último esforço de Melanie para as encontrar não fora completamente inútil? Jamie respondeu-me que não. Quando Jared lhe mostrara a última mensagem de Melanie, explicando-lhe que ela já não voltava, depois destas três palavras, ele só voltou a falar passado um momento, e pela sua expressão apercebi-me dos efeitos que aquilo provocara nos dois. Ambos tinham ido à procura de Sharon. Maggie encostara uma espada antiga ao peito de Jared enquanto ele tentava explicar-lhe. O desfecho poderia ter sido dramático. Não foi necessário muito tempo para os esforços unidos de Maggie e Jared decifrarem o enigma de Jeb. Os quatro chegaram então às grutas antes de eu partir de Chicago rumo a San Diego. As conversas que Jamie e eu tínhamos sobre Melanie não eram tão difíceis como poderiam ser. Ela estava sempre presente, mitigando a dor dele, aplainando as minhas dificuldades, embora tivesse muito pouco para dizer. Era raro falar comigo, e quando tal acontecia, fazia-o de uma forma silenciosa. De quando em quando, não sabia bem se estava a ouvi-la de facto, ou se era apenas eu a imaginar o que ela poderia dizer. Mas a minha hospedeira fazia um esforço por causa de Jamie. Quando a ouvia, ele estava sempre presente. Quando ela não falava, ambos a sentíamos junto de nós. Por que está Melanie tão calada agora? Perguntara Jamie numa noite já bastante tarde. Por uma vez, sem exemplo, não me atormentava com as aranhas e os provadores de fogo. Ambos estávamos cansados. O dia tinha sido longo, a arrancar as cenouras. Sentia a zona lombar toda dorida. Para ela é difícil falar. Tem de fazer muito mais esforço do que qualquer um de nós. E não há nada que precise de dizer com muita urgência. O que faz ela durante todo o tempo? Ouve, julgo eu, não sei. Não a consegues ouvir agora? Não. Bocejei e ele ficou calado. Pensei que tinha adormecido. E preparei-me para fazer o mesmo. Achas que ela se foi embora? Embora de vez? Murmurou Jamie de repente. Na última palavra, a voz dele vacilou. Eu não era uma mentirosa. E mesmo que o fosse, não me parecia que conseguisse mentir a Jamie. Tentei não pensar nas implicações dos sentimentos que nutria por ele. Porque o que importava se o maior amor que já sentira nas minhas nove vidas, o primeiro sentido real de família e de instinto maternal, se dirigisse a uma forma de vida diferente? Repudiei tal pensamento. Não sei, afirmei. E a seguir, porque era a verdade, acrescentei. Espero que não. Gostas dela, assim como gostas de mim? Odiava-la, como ela te odiava? É diferente da forma como gosto de ti. e nunca cheguei a odiá-la verdadeiramente, nem mesmo no início. Tinha muito medo dela e estava furiosa por não me deixar ser como os outros. Mas fui sempre, sempre uma admiradora da força e a Melanie é a pessoa mais forte que eu conheci. Jamie deu uma gargalhada. Tu tinhas medo dela? Achas que a tua irmã não pode ser aterradora? Lembras-te daquela vez em que te afastaste muito no desfiladeiro e ela parecia um demónio enfurecido nas palavras do Jared quando voltaste a casa? Ele riu-se baixinho da recordação e eu fiquei satisfeita por o distrair daquela pergunta dolorosa. Andava desejosa por manter a paz com os meus novos companheiros de todas as formas possíveis. Pensava que estaria disposta a fazer qualquer coisa, por muito cansativa ou repugnante que fosse, mas acabei por descobrir que não era bem assim. Estava a pensar, começou Jeb a dizer um dia, talvez 2 semanas depois de todos se terem acalmado. Começava a odiar aquela frase de Jeb. Lembras-te do que te disse sobre dares umas lições aqui? A minha resposta foi lacónica. Sim. Então, o que te parece? Não precisei de pensar muito tempo. Não. Esta recusa espoletou uma pontada inesperada de culpa dentro de mim. Era a primeira vez que recusava um chamamento. Parecia ser algo muito egoísta. É evidente que não se tratava da mesma coisa. As almas nunca iriam pedir-me que fizesse algo tão suicida. Jeb franziu o sobrolho, unindo as sobrancelhas compactas. Por que não? Como podes achar que a Sharon iria gostar da ideia? Retorqui-lhe num tom calmo. Era apenas um argumento, mas talvez fosse o mais poderoso. Ele assentiu com a cabeça ainda de sobrolho franzido, aceitando o meu raciocínio. É para o bem de todos, resmungou. Bufei com uma expressão de incredulidade. O bem de todos? Isso não seria acabarem comigo? Noah, essa é uma perspectiva redutora, replicou Jeb, argumentando como se a minha resposta fosse uma verdadeira tentativa de persuasão. Aquilo que temos aqui é uma oportunidade invulgar de aprendizagem. Seria uma pena desperdiçá-la. Para ser sincera, não me parece que haja alguém que queira aprender comigo. Não me importo de falar contigo ou com o Jamie. Não interessa aquilo que eles querem, insistiu Jeb. O que importa é o que é bom para eles, como o chocolate versus os brócolos. Todos deveriam saber mais sobre o universo, já para não falar dos novos habitantes do nosso planeta. Jeb, como é que isso os irá ajudar? Achas que sei alguma coisa que possa destruir as almas e que vire a maré? Acabou, Jeb. Não acabou enquanto estivermos aqui, replicou ele com um largo sorriso, dando-me a entender que novamente gozava comigo. Não estou à espera de te ver transformada numa traidora e que nos forneças a super-arma. Só acho que devíamos saber mais sobre o mundo em que vivemos. Estremeci ao som da palavra traidora. Não te podia fornecer uma arma, mesmo que quisesse, Jeb. Nós não temos qualquer ponto fraco, nenhum calcanhar de Aquiles. Não possuímos arqui-inimigos no espaço que venham em vosso socorro. Nem existe um vírus que nos extermine a todos e vos deixe de pé. Lamento. Não tenhas problemas. Jeb fechou a mão num punho e bateu-me no braço a brincar. Mas podes vir a ter uma surpresa. Já te tinha dito que as coisas ficam monótonas aqui dentro. As pessoas podem ter mais vontade de ouvir as tuas histórias do que imaginas. Sabia que Jeb não iria desistir. Seria ele capaz de admitir uma derrota? Duvidava. Na altura das refeições, costumava sentar-me com Jeb e Jamie, se este não estava na escola ou ocupado com algum afazer. Ian ficava sempre junto de nós, embora não se incluísse no nosso grupo. Não conseguia aceitar inteiramente a ideia de ele se ter nomeado meu guarda-costas por iniciativa própria. Parecia-me demasiado bom para ser verdade e de acordo com a filosofia humana, claramente falso.